Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. O Cloud está justificado. E vindo diretamente do Japão, está o Jefferson. É, mais controle para comprar. Não sei se é só comigo, mas eu baixei a demo de Mega Man 11 e, assim, tava difícil demais, velho. Eu não sei se vocês jogaram, mas eu me senti meio mal porque eu demorei muito pra conseguir progredir na fase, né? Tem uma certa curva de aprendizado, mas comigo ela foi lenta e bem estressante, velho. Tipo, rolaram uns murros, assim, do nada. Mano, é só comigo? Eu não sei se eu tô ficando mais lento com os videogames conforme eu fico mais velho. Eu não sei. Eu baixei e eu senti a mesma dificuldade, mas é que eu sou muito ruim, então acho que você deve ser também ruim, Mario. Eu sou ruim, eu sei, eu admito. Não, é sério, eu jogo mal jogos 2D e também não sou muito fã de Mega Man, mas eu senti dificuldade até no tutorial daquele Double Gear lá, que eu não sei como que eu tava... Que eu tava lento, tava rápido. Isso é problemático, Jefferson. Mas olha só, a gente já tá nas faixas ali dos quase 30, etc, né? Então, mano, já tá ficando velho. Você não é um exemplo muito bom também, né? Ó, eu baixei, depois do Direct que teve de Castlevania, do Smash Direct, eu comecei... Castlevania, né? Que apresentaram os personagens de Castlevania. Eu peguei os Castlevania antigos pra jogar. E eu não sabia que Castlevania era uma série difícil. Então eu sofri, assim. Eu zerei no final, mas... Eu também não sou bom em jogo de plataforma, né? A gente, se colocar vídeo da gente jogando, provavelmente vão falar que a gente não tem direito de falar sobre videogames por causa disso. Uhum. Mas eu acho que os jogos antigos, e talvez esse Mega Man que tá baseado nisso, sejam jogos mais de decorar. Então quando você é moleque e você decorou a fase, você acaba esquecendo que aquela fase lá não é viável você jogar ela de primeira vez, vai morrer várias vezes. Então eu acho que é simplesmente que a gente não decorou as coisas. Mano, o Mega Man não é só decorar, cara, porque várias vezes eu consegui chegar no final e algumas vezes eu, depois de ter chegado no final, eu morri no começo, cara. Se bem que eu também não sou exemplo pra porra nenhuma, né? Então, sei nem o que eu tô falando. É a pressa de terminar a fase, aí você começa a fazer bosta no início, coisa que você sabia, você vai lá e bate no inimigo, cai no buraco, é uma merda. Mas tinha dificuldade na demo, não tinha? Eu acho que eu joguei na normal, não sei. A normal é a mais difícil. E não tem mais difícil do que normal? Tem, mas não tá liberado. Ou não sei se tem que zerar pra liberar. Ah, na demo. É, na demo. Então, fácil. Então tá explicado. A gente só escolheu errado. Não tava difícil. A gente só escolheu errado. Tinha que escolher a véio paia, né? Ah, fácil é... Coloca... Igual no Mega Man 10 e 9. Coloca uma paredezinha nos espinhos pra não ter espinho na fase, basicamente. Eu não sei, cara. Eu só joguei na normal. Porque pra mim ia ser tipo um insulto, assim. Tipo, jogar Mega Man fora do normal, assim. É tipo jogar boliche com aqueles negócios na canaleta, né? Mó divertido. Neste último dia 13 de setembro, aconteceu um novo Nintendo Direct, que é o mesmo que teria acontecido no dia 6, se não fosse pela Mãe Natureza do Japão ter pego meio pesado, assim, né? Em todo caso, a apresentação trouxe algumas novidades, tanto para o 3DS quanto para o Switch, confirmando anúncios que a gente já conhecia, alguns que a gente já esperava, e outros que foram meio surpresa, né? Pelo menos alguns me pegaram de surpresa. Ah, mais ou menos. É que teve coisa que vazou assim, 30 minutos antes do Direct vazou. O outro teve maluco do Game Explain que deu uma imagem psíquica e chutou isso. Então foi mais ou menos ali. Eu acho que não tive muita surpresa. O maluco do Game Explain errou o 8, Jamon. Não, 8. Ele falou exceto 8. Até isso? É porque tem motivo ser exceto 8. Tem uma explicação bem normal, assim, mas... É, do Final Fantasy vocês estão falando, né? Mas a gente vai discutir isso, né? Exatamente. Mas o que eu acho que a sensação que teve teve novidade, mas isso eram rumores tão antigos, né? Então, que sempre ficavam circulando por aqui e ali. Então, acho que, sei lá, quem acompanha mais a Nintendo talvez não ficou surpreso, principalmente com o início e o fim. E alguns anúncios, eles já tinham acontecido porque o Direct estava previsto pro dia 6. O Direct não aconteceu, mas alguns anúncios foram realizados mesmo assim, né? Que é o caso do Final Fantasy Crystal Chronicles e por aí vai. Mas a gente vai discutir isso daqui pra frente. Começando pelo Nintendo 3DS, não foram muitos anúncios, né? Na verdade foram uns 3 ou 4, né? Mas ainda assim, dá pra ver que a Nintendo ainda tem coisa guardada na manga pro 3DS, né? E que enfim, eu acho que o 3DS ainda vai perdurar um pouquinho mais de tempo, até pelo menos 2019. No caso, eles anunciaram o Kirby's Extra Epic Yarn, que é o mesmo jogo do Wii, do Kirby Epic Yarn, só que né, eles deram um downgradezinho, né, de visual e performance, etc, pra rodar no 3DS. E deram uns modos adicionais também, né? Eles mostraram minigames que eu não zerei o jogo do Wii, mas aparentemente não tem no Wii. Aquela coisa com o King DDD e o Meta Knight aparecendo. Os jogos deles, né? Os minigames deles. É, são modos exclusivos dessa versão do 3DS. Teve um modo difícil. Ah, é verdade, né? Aquele bicho vindo atrás de você, né? Não, o jogo original você não tomava dano, se eu não me engano. Agora você tem barrinha de vida. Fica atrás de você? Eu acho que não. É exatamente o contrário dos outros jogos. Aquele jogo era muito fácil, era bonitinho, mas era muito fácil. Aí o que eles fizeram? Deixaram o jogo normal. Tipo, é o efeito Funk Kong ao contrário. Eu gosto muito mais dos jogos de Kirby quando eles são multiplayer, né? Nesse caso, eu acho que do 3DS a gente não tem essa opção. É, talvez ele perca, né? Que ele tem no Wii o multiplayer com aquele bichinho azul, né? O reizinho azul. Uhum. Então, nesse caso, eu não sei, pelo menos eles não fizeram isso, mas não é um negócio que me agradaria muito. Como eu não tô jogando 3DS, não é um jogo que eu tô na expectativa, né? Mas por acaso a Nintendo anunciou que ele vai ser lançado em 2019. O que dá pra dizer é que ou o 3DS acabou, ou vai ter outro jogo do Kirby pra encerrar o 3DS. Vai ser o Return to Dreamland agora. Vai ser um remake do próprio jogo do 3DS. Nossa, esquecemos que lançamos esse jogo pro 3DS já. Não, Return to Dreamland é do Wii. Eu sei, eu tô falando. Não, falando. Mano, tá falando de um Robobot 2. Robobot again. Não tem mais o que colocar de Kirby no 3DS, cara. Impossível. Mario & Luigi, Bowser's Sad Story, mais o Bowser's Jr.'s Journey. É um jogo que já tinha sido anunciado há bastante tempo, né? É um jogo do DS, né? O Bowser's Sad Story, mais essa versão do Bowser Jr.'s Journey. Uma história extra, né? É um modozinho extra ali, que você, enfim, pode fazer um mosh ali no meio da galera, só que sem música de metal. E o Bowser's Sad Story é o jogo de sempre, né? Não tem nenhuma coisinha extra, né? Fora esse modo do Bowser's Sad Story. O gráfico é mais feio. Eu acho, pelo menos. É você que tá falando isso. Eu não gosto muito da versão do 3DS dos Mario e Luigi. Eu acho no DS mais bonitinho. Eles são que esses gráficos eles foram melhorados. Que é uma mentira, né? Não, veio do DS e tá no 3DS. Tem que ter melhorado. Não, pode. Eles mudaram o estilo de arte. Antes parecia mais comics e agora tá aquela coisa lá estranha. Eles também falaram que refinaram o gameplay, mas até aí foda-se, cara. Tipo, o máximo que você pode ter é, olha só, tô jogando com o D-pad, ó, o direcional do 3DS, ao invés de jogar com aqueles quatro botões merdas do DS. Eu acho que a coisa ruim desse jogo é que, pelo menos pra quem já jogou, quem já testou esse modo do Bowser Jr. Journey, não é um incentivo a mais, na verdade é um incentivo a menos você comprar o jogo, tipo, sei lá, poucas pessoas gostaram, então aí você fica meio meh com o jogo. Ah, mas aí você não é obrigado a jogar, pelo menos, é só você não... extra, né? Você não é obrigado, mas às vezes quando você lança um extra, geralmente é pra agregar o produto, né? Agora, quando não faz nada, você fica, tipo, a balança não pende pra você comprar o jogo pra ver ou visitar alguma coisa nova. Ah, não sei, eu acho que o problema é lançar no 3DS, hoje em dia, sabe? Eu acho que quem tinha no DS jogou, quem tem 3DS hoje, não sei se compraria esse jogo, mas no Switch venderia. Pra mim, o estranho dele é ele não ter o Partners in Time antes. Esse é a coisa mais estranha aí, que eles pularam o Mario e Luigi. Eles poderiam ter feito um pack com os três jogos do DS. Ah, você quer demais. Eles estão fazendo um extra pra você, Mario. Você quer colocar os três juntos? Nem fodendo. Então, que é um extra que é um jogo de celular, que podia estar no mobile fácil. Mario é muito reclamão. Tá. Eles mostraram o Luigi's Mansion rodando no 3DS, que é o port GameCube, né? Agora, o primeiro jogo não é aquele do 3DS Dark Moon, né? Não, é o Luigi's Mansion 1, basicamente. E aí eles mostraram agora a adição do modo multiplayer, né? É, que tem um Luigi meio transparente verde ali junto com vocês, mas só dá pra jogar em duas pessoas, né? Sim. Ah, se duas pessoas no Direct você já vê o DS quase chorando, o 3DS quase chorando ali, muito slowdown aquilo, imagina mais, né? Não dá. Não, eu já joguei o Dark Moon multiplayer e ele funciona bem com quatro jogadores. Mas o 3DS você vai conseguir jogar o modo principal. Você vai fazer download play com o modo Boss Rush, né? O do Dark Moon, acho que ele foi pensado fazer campos quando não era o jogo inteiro, era jogar quatro não, pessoas. Não. Era uma arenazinha em que você caçava os fantasmas lá dentro. Ah, então, é uma cena específica. Mas eu acho que dava, Jumon, assim, eu acho que é mais, você não coloca mais players porque a estrutura do jogo fica muita coisa. É, vai ficar roubado, né? É, isso, você fica, entre aspas, muito poderoso com quatro coisas, tipo, cada um mira a lanterna pra um lado e você não vai ter mais graça o jogo. Então acho que eles colocaram só dois, não por uma limitação de hardware, mas é pra não estragar toda a dificuldade do jogo. Eu também acho que eles perderam uma grande oportunidade, porque eu achei feio esse Luigi meio transparente, sabe? Nada a ver. E eu acho que eles perderam a grande oportunidade de colocar o Luigi nesse jogo, cara. Para de querer colocar o Luigi nas coisas. Não, eu não. Mano, pra mim ele já tá no Smash. Pronto. Não, a galera quer que ele esteja como lutador no Smash. Eu quero que ele esteja nesse jogo, primeiro porque eu achei feio esse Luigizinho verde meio transparente, segundo porque ele seria um ótimo argumento de venda pra esse jogo, que, mano, pra mim, sei lá, já tem o Dark Moon, a experiência de jogar esse jogo no 3DS também não vai fazer diferença. É uma ideia, assim, é ruim. A ideia do Mario é boa, mas eu prefiro o Wii Gag. Eu acho que... E se ele tivesse, sei lá, poderes diferentes. Quem? É o fantasminha lá que dá o poltergeist lá. Não sei como é o nome do... Eu não lembro. Só o Jefferson lembrou, a gente cagou. Eu sou do professor lá. Ótimos fãs da Nintendo nós somos. E por fim, pelo menos no Direct americano, Yo-Kai Watch Blasters, ele já havia sido apresentado há muito tempo. Ele já tinha sido lançado, né? É, no Japão. E aqui também, não foi? Já não lançou esse mês por aí? É, não sei. É, não, ele vai lançar no... Não. Não, ele tava. Quando eles mostraram o Direct, já tava available now. Eu acho que já tinha lançado semana passada, talvez, até. É, e vai ter uma atualização no dia 27 de setembro ainda, que vai trazer novas missões e outras coisas, né? E o DLC, terceira versão como DLC, né, também. É. Red Caps and White Dog Squad, né? Vai ter essas duas versõezinhas. Ih, eu caguei aí, ó. Mas é o anime, é o Yo-Kai. É que eu não acompanho a série Animal... Animal Crossing. Eu não acompanho a série Yo-Kai Watch. Mas esse é o Yo-Kai Watch Action, se não me falha. É, não é RPG, né? Ele é mais ação. Tem mais a ver com o Jibianian, né? É, eu acho que Yo-Kai Watch não pegou no ocidente e acho que vai ficar por isso mesmo. Mas mesmo assim, não quer dizer que não é viável ficar lançando. Então a gente vai continuar vendo jogo de Yo-Kai Watch. Eu já ia falar que a Level 5 só lança isso por orgulho. No Direct japonês, mudando um pouco de assunto, na parte de 3DS a gente teve o anúncio de um jogo chamado Mobile Ball, que ele é um jogo que ele vai ter multiplayer, ele vai ser de graça pro 3DS japonês, e ele tem multiplayer cooperativo, não, multiplayer competitivo com mobile. É um joguinho que você tem controlar uns monstrinhos e você tem que ficar pegando uma bola e ficar jogando, é um futebolzinho de monstrinho. Mas é ação, né? Ação, não sei, é terceira pessoa, não sei, ação você considera o quê? É, ação, tipo, não tem turno, não tem essas coisas, você vai jogar em tempo real. Sim, é em tempo real. Nossa, mano, isso, assim, hoje em dia eu vejo a galera jogando Fortnite, jogando PUBG Mobile, sabe, eu não teria essa moral, principalmente porque meu plano de franquia não aguenta. Mas, velho, parabéns pra quem consegue baixar esse tipo de jogo e jogar competitivamente online. Então, eu achei legal que eu não sei se tem outros jogos, além de Dragon Quest X, que tem um multiplayer desse jeito, assim, de entre plataformas no 3DS. E aí esse aí tem mobile 3DS, eu achei bem interessante esse detalhe. E o outro jogo, que eu não sei se já tinha data, eu esqueci se tinha data ou não, que eles mostraram, foi o Persona Q2, eles mostraram mais um trailer do Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Só pra mostrar que vai lançar o jogo no final desse ano, dia 29 de novembro, no Japão. E eu colocando assim, fazendo um parênteses, assim, eu acho estranho que a Nintendo ela não mostrou os jogos da Atlas no 3DS. Foi muito enxuto o 3DS. E o Etrian vai sair pra cá, né? Já o Etrian Nexus vai sair pra cá. E eles não mostraram. Eu fiquei meio olhando e falando, pô, faltou aí um negócio que vai ter pro 3DS. Mas eles já falaram que esse Persona Q2 ele já vai estar no 3DS? Do americano. No americano não, mas nos Estados Unidos vai sair o Etrian, que já saiu no Japão. Ainda não saiu o Etrian, mas vai sair um Etrian. Então pelo menos eles podiam fazer essa troca, né? Falar, vamos mostrar pelo menos o RPG Kratos vai sair nos Estados Unidos agora. O Q2 ainda não tem previsão para o Ocidente. Antes de a gente ir para a parte que interessa, que é a parte do Switch ocidental, teve algumas coisas extras no Switch oriental, né, no Direct japonês. Eles tiveram uma parte que eles mostraram jogos indies. E aí, entre eles, tem o Tangle Deep, que é um roguelike dungeon adventure, que já tem no Steam e ainda não tinha sido anunciado pro Switch. Eles mostraram primeiro lá. Eles mostraram que vai sair lá a parte Nidhogg 2, que já saiu aqui e não saiu lá. Eles anunciaram o Don't Well, que eu tava vendo que tava uma galera pedindo. E Biobe, que é um jogo de dupla, que você controla um personagem. É o campo e você controla um personagem em cima e um personagem embaixo. E aí nisso, os dois personagens que estão na parte de cima e de baixo, eles têm que se ajudar pra continuar prosseguindo na fase. E eles mostraram Musdash, mais um vídeo do Musdash, que é um jogo que tem no Steam já, que ainda não tem no Steam, vai lançar no Steam, que é aparentemente exclusivo japonês, mas tem em inglês. Eu não me empolguei com nenhum desses jogos. Algum deles destacou pra você, João? Eu gostei do Musdash. E eu acho que eu vou pegar o Musdash. Um jogo rítmico, estilo anime, assim, parece interessante, pelo menos. Teve anime já, mano, já tá comprado. Já. Eu achei interessante. O Mario viu algum? Não. Não, cara, nem não parei pra ver o Direct japonês, não. E pelo que você detalhou, assim, não sei se você é um bom apresentador, um bom publicitário de jogos, mas eu não gostei de nenhum. Não. Por voz, eu considero que é difícil fazer algum jogo parecer interessante. Coitados dos nossos ouvintes, então. E a parte, eles mostraram também uma coisa que me surpreendeu na hora, eu fiquei meio bugado até. Foi o Assassin's Creed Odyssey versão Cloud, que vai lançar no dia 5 de outubro de 2018. Que ele vai funcionar igual o Resident Evil 7, que o Jefferson já comentou aqui. Acho que é um pouquinho diferente, porque acho que é um modelo que você paga o jogo, você não aluga. Eu vi que tinha alguma tarifa menor ali, eu não parei pra ler o que era. Eu não sei, a única coisa que entendi foi 8 mil. 8 mil é um jogo de preço cheio, velho. Então talvez tenha essas duas opções de você ter o jogo ou alugar. Mas eu acho interessante isso, que pra, pelo menos no, de fato, a Nintendo tá usando esse esquema deles pra ter jogos AAA de... com gráficos muito pesados no Switch. É engraçado que quando eu tava assistindo o Direct com a minha namorada e ela tava, sei lá, olhando pro celular. Quando ela viu o jogo, falou, nossa, que gráfico bonito. Aí eu falei, isso aí não roda no Switch. aí ela perguntou, mas como é que, por que tá apresentando? Eu falei, não, isso aí tá rodando por internet. Então, eu acho que assim, talvez cloud versões nas nuvens sejam o futuro, mas é aquela coisa, é só para país de primeiro mundo, então vai demorar um pouco para, sei lá, lançar em todo mundo, acho que é primeiro base de teste mesmo. Agora, voltando para a apresentação ocidental, a gente teve uma série de anúncios, ou pelo menos ou partes mais informativas, dos jogos que a gente vai ter para o Switch no próximo quadrimestre ou para 2019, né? Começando pela atualização de Splatoon 2, que é a versão 4. Ela vai trazer umas armas da Kensa Collection, né? Kansa? Eu não sei se é Kensa ou Kansa, eu não lembro agora a palavra. É Kensa. Kensa? Não sei se tem algum significado em japonês, né? É que, assim, vai trazer armas que tem uma cor meio monocromática, né? É um conjunto de armas novo que eles estão trazendo. É o... atualizações pro Splatfest, né? Pra tentar balancear ele, porque está complicada a situação. E foi o que mais que eles mostraram? Vai ter, da versão 4.1, vai ter um novo 4.0. Estágio. Ah, 4.1, é verdade, que vai vir depois, primeiro eles vão colocar só 4.0. Aí na 4.1 vai vir um novo estágio, novas músicas e mais coisas dessa Kensa Collection. Enfim, pra quem não viu o trailer, foi um trailer bem estiloso, na verdade, eu gostei bastante. Tipo, me deu até vontade de jogar Splatoon, mas eu lembrei que o online vai ser pago, quase desisti. E você não vai pagar online, porra? Não sei, cara, não tem nenhum jogo online por enquanto. Justo. Mas o trailer, ele é estiloso, só que ele não explicou nada. Eu tava assistindo, fiquei olhando e falei, não entendi nada. Eu fiquei com a mesma sensação, eu falei, que porra é essa? Beleza, tipo, sei lá, inclins estilosos e pessoas olhando pro vento pra falar aquela coisa de cinema, mas tipo, sei lá, é só pra falar que tem, né? É, o Jomon tá falando isso, mas ele entrou no Splatoon 2 ó, só pra tirar fotinho dos inclinks dele. Ah, não, eu entrei. Eu fiquei atualizou já, né? Tá na 4.0. Eu fui dar uma jogadinha, mas não explicou nada. Eu tive que entrar no blog pra saber o que mudou no Splatoon. Entendi. Mega Man 11, eu acho que eles estavam esperando que eles anunciariam que a demo estaria disponível naquele exato momento, né? Mas por acaso a demo foi lançada semana retrasada, esquece, no dia 6. Pra quem jogou, então já sabe o que poderia esperar do jogo, né? Eles falaram que os amiibos, eles vão estar compatíveis com o jogo. Tanto o amiibo do Mega Man do Smash, como tem um outro estilo, né, do amiibo do Mega Man, que ele é mais encorpado, né? Como é do Mega Man do 11. É, isso. Exatamente. Que eles vão ser compatíveis, né? É, eu achei que esse e os próximos anúncios, Final Fantasy Crystal Chronicles e Final Fantasy XV, eles viraram só assim, era obrigado você ver, e você já sabia que tinha, não foi surpresa nenhuma sobre essas coisas. É, eu acho que a decepção é só a funcionalidade dos amiibos, que são muito toscas, acho que, sei lá, tinha tanto, sei lá, pega um amiibo do Mario, faz uma skin vermelha pro Mega Man, sei lá, qualquer coisa assim, eu achei que só usar os dois amiibos do Mega os dois amigos do Mega Man, pouca coisa. E só pra você ganhar um Energy Tank, eu queria mais coisa. Ah, cara, eu acho que se você colocar mais coisa fora a roupa, eu acho que quebra o jogo. Então eu acho melhor deixar assim mesmo. Ah, Energy Tank já quebra, não é o suficiente. O jogo é muito difícil, cara, tem que deixar assim. Olha só, eu tô reclamando da dificuldade do jogo, mas eu tô feliz com isso, viu? Porque a sensação de recompensa, a sensação de recompensa é maior quando eu passo a fase. Eles também mostraram que vai haver uma nova atualização de Mario Tennis, acho que a primeira, que é a versão 2.0. Ela vai trazer um novo modo co-op que você vai poder jogar com seus amigos para algumas missões lá, né? Para você ganhar em tempo limitado, para você ganhar algumas coisas, acho que é moeda, não lembro. Que acho que com essas moedas você vai poder comprar roupa, né? Eles mostraram lá que vai ter uns chapeuzinhos melhores para você colocar no personagem. Então, fica a dúvida se é comprar ou se só de você estar jogando você vai ganhando as coisas já. Uhum. É, pelo que eu entendi, você tem que completar os objetivos e aí sim eles vão ativar essas roupas especiais. E além disso, eles também anunciaram que vai ter novos personagens, que vai entrar a Birdo, o Shy Guy, o Koopa Paratrupa e a Peach Piranha, né? Sim, e eles aproveitam. Eles agora desistiram de dar tudo conta gotas, que era participando dos torneios, e agora vai tudo de uma vez, foda-se, não tá funcionando. É tudo de uma vez pago, né? Porque é bem quando começa o negócio. Sim. Ah, enfim, eu gostei do Peach Piranha. Acho engraçado esses personagens meio... É Petey Piranha ou é Peach Piranha? Ah, é Petey, né? Mas não sei, Peach Piranha. Eu já traduzi Peach... já. É estranho, aí tem o Peach Piranha. Mas não é Piranha Plant. Piranha Plant é a versão reduzida, né? O Peach Piranha é outra coisa, né? Ele é boss. Ah, entendi. Ah, mas eu achei engraçadinho, velho. Tanto quanto eu achei o Chain Chomp engraçadinho também, então... Ele já tinha no Mario Tennis do GameCube, eu acho? Acho que não com personagem jogável, mas esse... Eu acho que tinha. Tinha? Não lembro. Eu não liberei, eu lembro que eu não liberei. Acho que foi o único que eu não liberei, esse pá. Eu acho que ninguém liberou, porque eu nunca joguei com ele. Ninguém liberou. Ele é segredo até hoje. É segredo. Só o Jomon sabe que existe. Também teve anúncio do Capcom Beat'em Up Bundle, que vai ser um monte de jogo de Beat'em Up, tipo Captain Commando, Final Fight, Knights of the Round, que já lançaram para outros consoles, principalmente o Super Nintendo. Ele vai estar chegando agora com um bundle pro Nintendo Switch. E é isso, você vai poder sair na porrada com galera, assim. Pra quem gosta de Beat'em Up, né? Esse eu gostei pra caralho, assim. Esse a gente não sabia sobre ele. E eu gosto de Beat'em Up. E dá pra jogar online e não é tão caro assim. Não tá tão absurdo. Acho que tá $20, $30. Acho que é por aí. E aí, mano, muito da hora. Eu fiquei muito feliz com esse anúncio. Eu também gostei, e dá pra jogar local, e jogos que a gente jogava, sei lá, no Super Nintendo com duas pessoas, com a possibilidade de jogar com quatro, então, sei lá, vai dar pra usar todos os controles aqui, vai ser divertido. A gente não jogava com quatro porque a gente não tinha aqueles extensores, né? Pelo menos eu nunca tive, né? Eu também nunca tive Super Nintendo, então foda-se. Mas o Captain Commando dá pra jogar com quatro pessoas que eu sei. New Super Mario Bros. U Deluxe. Tipo, se o nome já tava ridículo com o U, agora com o Deluxe ficou pior ainda, né? Mas tudo bem. É um jogo do New Super Mario Bros. U, só que com a junção dos New Super Mario Luigi U e algumas opções a mais, que você vai poder jogar também com a Toadette, né? A Toadette agora ela pode pegar uma Super Crown. Mano, isso cria uma assim, mano, foi um momento do Direct que eu fiquei parado olhando e fiquei pensando, a Peach é uma Toa Dash? É, então. A gente não sabia? É, muita gente tá confusa com isso, tá? É, o que eles mostraram no trailer é, a Toadette pega lá o que eles chamam de Super Crown, que é um novo item, e ela vira tipo uma Peachette, que eles estão chamando. Tipo, é a Peach, só que meio com a roupa da Toadette. É com o estilinho da Toadette, né? O cabelinho com as bolinhas da Toadette. É, mas é com o cabelo, a cara da Peach, e com o corpo da Peach. Mano, isso cria muita teoria. Isso eu fiquei bolado, teve, mano, momento reflexivo do Direct, isso. Então, o cara do Go Nintendo, ele enviou um e-mail pra Nintendo e até agora não responderam. Mas eles também estavam criando algumas suposições. E, velho, eu acho que, na real, esquece tudo que vocês estão pensando, não é porra nenhuma. Eles só colocaram a cara da Peach lá porque acho que era o único asset que tava disponível, assim, sabe? Eles falaram, não, eu não vou perder tempo criando uma Toadette a mais, ó. E essa mecânica também da Toadette, tipo, bem bosta, sabe? Ela pegar o Super Crown e ficar grande e não tomar um certo dano lá. Ah, ela flutua igual a Peach, mas pra mim é canon agora que os todos escolhem entre eles quem vai ser a próxima princesa que coloca a coroa e vira a Peach. Agora pra mim isso é canon. Eu acho engraçado que a Toadette vai entrar no Smash antes que o Toad. Toadette vai ser um Echo Fighter da Peach. Falta pouco pra isso acontecer, mano, dependendo como estão as coisas. Mas vamos lá, olha só, esse jogo, o New Super Mario Bros., ele é um bom jogo, pelo menos eu joguei muito no Wii. Eu não tenho a versão do Wii U. Ela é a mesma versão? É uma versão diferente? Ela é boa. Eu voto pela... O do New Super Luigi U eu tenho, mas eu não joguei. Não, mas eu tô falando do New Super Mario Bros. U. É diferente da versão do Wii, certo? Sim, é outro jogo. Mas é um bom jogo pelo que você tá falando, né? Sim. Eu acho que tirando o New Super Mario Bros. 2, todos os jogos eles meio que evoluem. Então, na teoria... na prática, esse jogo é a melhor versão do New Super Mario Bros., só que pra muitos fãs é como se você já tá tão desgastado com os assets, você fica, puta, mais do mesmo. Então, você torce o nariz pra jogar esse jogo, mas o jogo é bom. É, a única... então eu acho que o Bros. U, ele sofreu muito que ele lançou perto do Bros. 2, né? A única coisa chata é que aquele modo que você tocava na tela de touch do Wii U pra você atrapalhar as pessoas, acho que provavelmente não vai existir, né? A quinta pessoa cuzona que fazia todo mundo cair no buraco não tem mais, então é isso que você sofre um pouco. Normalmente era eu, mas tudo bem. Eu acho que a melhor parte disso aí é o timing que vai lançar. Vai lançar um port, mas é um port em janeiro, quando não tinha nada e você tapa o buraco e ainda é um Mario 2D, né? Então dá pra chamar bastante atenção e vender bastante. Eles anunciaram esse jogo agora, que pra mim foi meio surpresa, que é um novo Katamari. O nome dele é Katamari The Master Reroll. Katamari é um jogo muito diferente pra quem nunca jogou, sabe? A mecânica dele é você sair pelo mundo coletando coisas e criando uma grande bola de itens, né? Não sei. É uma bola que gruda tudo, e aí você anda pelo mundo grudando tudo naquela bola, basicamente. É, e ele é um jogo que existe, sei lá, desde a era do Play 2, eu não sei, talvez seja mais, mas ele... Não, é do Play 2. E esse, ele é um port do primeiro jogo do Play 2. Especificamente, ele é um port do primeiro jogo do Play 2. Lembrando que a gente já teve um Katamari pra Nintendo, que é o Katamari do DS, se não me engano. Ele é um jogo, ele é muito relaxante pra quem, sabe, quer chegar do trabalho, quer relaxar com alguma coisa, porque as músicas são boas, e os objetivos são meio amplos, assim, então você pode só ficar panguando lá, enrolando as coisas, sabe? Óbvio que tem objetivo, mas você pode ficar meio sandbox, assim, só correndo atrás das coisas. Mas a grande parada é que nessa versão do Switch, ele vai utilizar bastante dos recursos do Joy-Con, porque você vai poder usar vai ter o HD Rumble, vai ter giro control, né? Enfim, o acelerômetro, giroscópio. E também você vai poder jogar em multiplayer, né? Então, eu acho que ele é um joguinho bem completinho, assim, essa versão nova pro Switch, né? Remasterizada e fizeram rework, não sei. É uma versão bem completinha. Pra quem não conhece, eu acho que é um jogo que vale muito a pena se pegar. Eu apoio também. Eu acho que o engraçado é que quando ela tava juntando um monte de coisa, o jogo é tão japonês que você reconhece algumas placas de trânsito japonês. A placa do carrinho de iniciante tava ali, então, sei lá, algumas coisas que acho que se você viver no Japão você consegue pegar mais as referências. Ou se você vê anime, essas coisas também, né? Ah, não, você pega sushi, você passa, tem futon nas casas, é o Japão, assim, eles não fazem nenhuma questão de não dizer isso. Pelo menos quando você tá pegando as coisas no Japão, né? Quando você tá na França, você pega os baguetes e vai embora. muita gente tava esperando e que de fato aconteceu é que a Nintendo desse maiores detalhes do Nintendo Switch Online, né? Que agora vai ter esse serviço online da Nintendo, eles vão cobrar por pacotes pro uso da jogatina online, né? Enfim, mas na real acho que eles não anunciaram nada que a gente já não soubesse, porque eles mostraram que vai ter os planos do serviço, né? Que vai ter o plano de um mês, de acho que de 3 meses, 6, de 1 ano, e o pacote família. É, além disso, eles mostraram que você vai ter o cloud save, né? Você vai poder salvar seus dados na nuvem, e principalmente você também vai poder pegar jogos do NES, né? Acho que eles vão distribuir jogos do NES a cada determinado tempo, né? É, vai atualizar o catálogo mensalmente. Mas o catálogo, ele não muda, né? Ele só adiciona ao catálogo. É, eles mostraram alguns dos jogos que vão ter, tipo, Soccer, Tênis, Donkey Kong, Mario Bros, e por aí vai. Balloon Fight, Ice Climber. Ice Climber, é. É, alguns a gente já sabia. O detalhe é que esses jogos, eles vão ter a possibilidade de se jogar online, né? Então, a modificação neles acontece da possibilidade de jogar online com eles, multiplayer também. Então, não é só o jogo antigo que eles colocaram como se fosse um... Nossa, como é que a Nintendo chamou? É uma... marrom. Virtual Console, pô. Que é uma marrom, mas tudo bem. É uma marrom. É a mesma coisa. Eu acho que isso, entre aspas, eles expandiram bem mais a ideia, só que a sensação é que ainda ficou... É que ainda é pouco. Eu acho que quando eles começaram com 3 jogos, aí depois falaram de Super Nintendo e Nintendinho, aí eles resolveram só com Nintendinho, mas é com muito mais jogos. Então, acho que Bom, pelo menos você não vai ter que gastar pra comprar todos esses jogos de novo. Eles vão ficar lá, contanto que você pague o serviço. Então, eu acho que tá ok. Então, eu fico na opinião de tá... É que o problema é que é só Nintendinho. Existe... Assim, é pouco, mas se fosse pelo menos Super Nintendo, já tinham jogos ali que são mais divertidos. Eu acho que o Nintendo, a maioria dos jogos dele envelheceram mal. Sim, sim. Eles já estão muito ultrapassados pra gente. É, eu acho que o grande chance é a possibilidade de jogar online alguns desses jogos, né? É, mas você quer jogar Dr. Mario online, por acaso? Ah, cara, tá lá, é de graça, né? Então, o problema é isso. Você está jogando porque tá de graça, não porque é divertido o jogo. É, nem de graça é, né? Eu tô pagando pelo serviço. Na verdade, eles estão me dando a última balinha de troco. E aí, se fosse alguma coisa, sei lá, o próprio Final Fight, e também vai ter, assim, aquela coisa, a gente nunca vai ver... Isso é reclamar de barriga cheia, talvez? A gente nunca vai ver jogo de Mega Man, porque o Mega Man você tem uma coletânea de jogos que você tem que pagar. E eles não vão lançar o Mega Man. E vários jogos assim que eles estão relançando, que as empresas estão relançando, a gente não vai ver nisso aí. Então eu acho que ainda esse sistema de aluguel vai ser interessante. A gente tem, se não me falha, até dezembro, a gente sabe todos que vão lançar. E não ainda, você olha e fala, legal, mas tem que ver isso aí aumentando pra ver se vai valer a pena em algum momento. Você olha e fala, nossa, tá valendo isso aqui. É, eles deram poucos detalhes nesse Nintendo Direct, porque a gente já sabia de tudo, né? Lembrando que o serviço vai ser lançado no dia 18, que é a data de lançamento desse episódio. É, a partir desse momento, então, você já pode entrar e comprar. O detalhe é, você vai ter uns 7 dias de trial, né? Só que aquele trial é daquele jeito. Acho que se você vai colocar o cartão já, e depois de 7 dias, se você não cancelar, já vai cobrar. Eu acho que a Nintendo não faz sistema desse jeito. Eu tenho que entrar anualmente no Pokémon Bank pra pagar. Então, acho que não tem um auto cobrar. Não, seria bem merda se não tivesse, tá? Mas vamos lá. No começo, no lançamento, vão haver 20 jogos do NES, incluindo o Super Mario Bros. 3, o Zelda, e aí eles anunciaram mais 2, que é o Ice Hockey e o Pro Wrestling. Que, na real, foda-se, porque não sei se eu gostaria de jogar jogos de esportes do NES, sabe? Na época era legal, mas hoje em dia, né, a gente já tem coisas melhores. Tem esse detalhe. E outro detalhe que não foi anunciado no Direct, mas depois saíram algumas notícias, é se você não conectar no Switch na internet durante uma semana, o jogo some. É, você não pode entrar, na verdade. Acho que vai ser igual qualquer serviço online, que quando você entra, ele fala, a gente precisa que você verifique, a gente tem que verificar a sua conta. Acho que não vai sumir do seu console, você só não vai conseguir entrar nele, você tem que conectar. Entendi, ele não vai ser removido, mas você não vai poder conectar em uma semana, tá bom. É, imagino que seja igual, eu não sei se você tem algum RPG, algum jogo que você comprou de celular, RPG. Os da Square Enix tem muito disso, de você ter que, eles têm a verificação inicial pra poder entrar no jogo, né? Ah, eu tenho o Final Fantasy XV Chibi e isso não acontece. Tá diferente. É, mas eu paguei pelo jogo, então... Eu também, Dragon Quest eu paguei, eu sempre tenho que estar online no início, normalmente. Mas tem isso e outra coisa que... Eu acho que esse... Ele é ruim, mas não é tão ruim. Eu acho que o pior é que a Nintendo, ela falou que... Ela não disse nenhum número, né? Mas ela falou, quando você deixa de pagar, o seu cloud some já. O seu cloud save some. Você não tem um período de um mês. Ou a Sony, acho que ela deixa 6 meses. Você não pode mexer no save, mas eles não vão apagar durante 6 meses. Então você não tem garantia nenhuma que, caso você não pague, você esqueceu de pagar, você foi roubado, não conseguiu pagar, que seus saves na nuvem vão desaparecer sem você conseguir mexer neles. Eu achei isso bem abusivo mesmo. Acho que, sei lá, pelo menos uns 30 dias eles tinham que dar pra deixar o save parado. Porque às vezes, sei lá, é a vida, acontece, você esquece de pagar, não que você não queria pagar. Não, isso é muito merda, cara. A Nintendo ainda tá acertando vários pontos negativos, né, no serviço online dela. Não, então, imagina, seu cartão simplesmente não cobrou, deu uma falha de pagamento lá, e aí, sei lá, não teve renovação, você simplesmente esqueceu de pagar, tinha que renovar, não sei. E aí ele vai, deleta o save, mano. Que bosta, hein? É, eu não tô botando fé. Eu nunca botei. Mas a gente sempre fica no vamos ver. Mas eu acho que, assim, eu acho que vai ter que pagar do mesmo jeito, porque eu acho que o viés aqui, a gente tá pensando em jogos de NES, em Cloud Saviors, mas no final das contas, você vai ter que pagar pra jogar Mario Kart, pra jogar Splatoon, pra jogar Mario Tennis. Pra trocar Pokémon. Eu vou jogar Smash e acabou. Então vai ter que pagar. Eu acho que o que vende são os jogos da Nintendo e você jogar online. Aí se você quiser jogar Mario Party online, vai ter que pagar. E vai diminuir bastante a base de usuários, mas sei lá, vai deixar quem ficar é só aquelas pessoas hardcore. Eles também mostraram os controles do NES, né? Que aí você vai poder encaixar no Switch ou jogar como se fossem Joy-Cons, né? E, cara, eu não sei o que falar, eles são o preço de um jogo, $59, eu achei meio caro, e eu acho ruim, assim, é pra você jogar a experiência de jogar jogos do NES no Switch, pagando o Nintendo Switch e Apple Online, e você tem que pagar mais pelo controle, sei lá, não achei um argumento muito bom, pelo menos não me convenceu. O argumento é bom porque você vai ter o direcional. Eu concordo com o Anderson. Então acho que se você quer jogar os jogos do NES, é melhor, assim, se você tiver a possibilidade de comprar aqueles controles, porque vai ser uma quantidade bem limitada, se eu não me engano, vai ser só vendido nas lojas da Nintendo, acho que por site. Você vai ter que ser assinante online. Eles consideraram isso, aquelas ofertas do final lá que eles mostraram, eles consideraram isso, vender esse controle por $60 é uma oferta deles. E é uma oferta só pra assinantes do Switch App Online. Eu só fiz uma comprinha vagabunda na loja japonesa, que foi uma caixa de... uma caixa pra guardar o Labo, só pra ver se chega aqui em casa. Aí eu vou lá e compro na Nintendo japonesa esses controles. Eu acho que... Vai ser uma versão meio... bem limitada, então acho que talvez não valha a pena, mas pra jogar jogos de NES, acho que você precisa daqueles controles, porque Joy-Con não presta, né? Precisar não, mas é recomendável, né? Oh, Mario, rapidão. Você não vai falar do último anúncio? Do quinto item? Que quinto item? Do Nintendo do Switch Online? Qual? Qual? As promoções? As promoções que a gente não pode falar nada. Deixa pro futuro. Então por que mostra aquela porcaria? mas eles consideraram que vender é promoção quando você vai no site deles. Vender os controles do NES é uma promoção deles. Aquilo ali eu achei ridículo. Tem aqui 5 itens que a gente tem que mostrar. Aí eles vão destrinchando. Aí o quinto, a gente não pode falar agora, vamos falar no futuro. Nossa, foi palhaçada. Não, então, eles falam, maiores informações serão reveladas no futuro, pra outras coisas também. Mano, se eles não forem falar agora, não me convencer de comprar agora que é o lançamento, o que que eles vão me convencer depois, caralho? Mesma indignação. Tá permitida a indignação. Ah, obrigado, Rogerinho. Valeu. Como não poderia faltar, eles também mostraram um pouquinho de Pokémon Let's Go. A novidade ficou que era de coisas que eles já haviam mostrado, acho que na semana passada. Que o Masuda mostrou, né? Foi um negócio assim? Ele apareceu lá no Pokémon Sunday. Aquele programa japonês de domingo, de Pokémon, que todo mundo fica animado, né? Inclusive, o Masuda apareceu e eles quase, sei lá, ficaram reverenciando ele. É absurdo aquele programa, mas tudo bem. Enfim, o que eles revelaram é... Pikachu e o Eevee, eles vão ser os únicos Pokémons a usarem golpes especiais que serão substituídos dos HMs, né? Ou seja, nos jogos clássicos, quando você tinha o Cut, o Surf e o Fly, esses golpes eles só podem ser usados pelo Pikachu e pelo Eevee, e no trailer foi mostrado que eles aprendem esses golpes, né? Ou seja, quando você vai pro Saint Chain lá e você fala com o Capitão, o Pikachu ou o Eevee vai aprender o Cut. Mas eles não são golpes no sentido de... Ele é o cut, ele não é o cut. Ele é um... Você liberou mais ou menos o item que o Pikachu vai usar. Ele não vai usar aquilo na batalha, por exemplo. É, aparentemente não. Apesar de que vão haver golpes especiais de batalha para os pokémons que são seus iniciais. Sim, né, golpes especiais dos dois. Específico para os dois. Mas aí são duas coisas completamente diferentes. É, mais ou menos. Porque o Pikachu, ele pode usar um golpe aquático, que é o Surf, né? Mas não é o Surf, tem outro nome. E enquanto o Eevee, ele tem um ataque de fogo lá. E ele tem um ataque de trovão e de água também. Ah, é? Não sabia. Não, é, tem um pra cada evolução dele. Ah, entendi. Ele não vai poder evoluir, né? Então eles querem dar uns golpes pro Eevee. É, faz sentido. Nesse caso faz sentido. E o Pikachu fica overpower, porque ele pode derrotar Pokémon do tipo Ground e do tipo Pedra. É, eu gostei da substituir o HM Slave pela, sei lá, o Pikachu ou o Eevee. Acho que fica... É bem satisfatório, já que você tem que ter eles na party. É, então, também. Mano, sempre que me livrarem dos HMs, eu vou elogiar. E eu continuo elogiando, falando, beleza, aceito. O Pikachu e o Eevee vão pilotar pra você um avião. Um avião não, um balão. Um avião, É perigoso, mas só que eu permito, vai. O Pikachu deve ter te dado aulas. Ah, claro, mano, um balão, cara. São balões, velho. Ninguém aprendeu nada com o padre do balão, né? Que foi embora e nunca mais voltou. É up altas aventuras. Tudo bem, né? Não que você vá voar em cima de um Pidgey e chegar na próxima cidade em segurança, né? Você tem sua quebra de expectativa nesse sentido, né? Mas, assim, eu acho bonitinho. Acho que é o melhor meio termo que eu consigo considerar de você facilitar a questão do uso de HM, mas ainda não ter, tipo, um Pokémon surgindo do nada e usando golpe, sabe? Então, é o melhor meio termo que eu consigo. Acho que daria pra melhorar um pouquinho ainda, no sentido de dificultar um pouco a vida do jogador, mas, enfim, tá satisfatório. Poderia ter uma questzinha só, mas tudo bem. Se dificultar, o jogador dropa. Mas a gente tem que ver como vai ser num jogo de Pokémon da série... Assim, um jogo... O próximo jogo, como ele vai lidar com isso, né? Sim, sim, sim. É o que importa. O Pokémon Let's Go, foda-se, porque, né? É meio que um spin-off, né? Não sei se dá pra falar, mas é mais ou menos... Não, ele é da série principal, mas ele é muito diferente da série principal ainda, né? Ele é... E detalhe, só quero falar. Eles mostraram cenas bem rápidas de duas montarias, né? Que é o Rapidash e o Dodrio. E eu fiquei muito feliz, cara, em ver você usando o Rapidash e o Dodrio, assim, tipo, eles são velozes, etc. Provavelmente você não vai ter a bicicleta nesse jogo. Eu suspeito que você não vai ter, né? É, mas não sei, cara, eu fiquei feliz. Não sei se eles colocaram esses dois pokémons como referência àquele episódio do anime lá, que tem uma disputa de corrida entre o Ponyta e o Dodrio, né? Que é o Ponyta evolui, etc. Mas, não sei, meu eu interior ficou muito satisfeito. Eu sorri de orelha a orelha com isso. Indiferente. Percebi, o silêncio de vocês me fez perceber. Diablo 3 Eternal Collection, a gente já sabia que tava chegando o Diablo 3 aí, então já haviam anunciado isso no passado. Eles mostraram, acho que, mais do jogo, né? Você tem esse modo super poderoso aí que vai trazer as duas DLCs, né? Então, pra quem não conhecia Diablo antes, nunca tinha visto, tá aí a apresentação de Diablo. Eu achei legal que eles vão trazer esse ano ainda. Então, ele vai entrar aí na safra de fim de ano do Switch. E, na boa, eu caguei pro Ganondorf lá, que eles mostraram rapidamente. Não, eles colocaram a armadura do Ganondorf como cosmético. Eu não consegui nem reconhecer. É, então, também. Quando eles falaram, o Ganon, o mestre do mal, eu fiquei dando, nossa, é. Não tinha também percebido. Mas tá aí, né, velho? Ele vai chegar pro Switch. É um bom jogo, a gente já comentou sobre ele. Super Mario Party é um dos jogos prometidos pro Switch em outubro, vai chegar no dia 5. O que eles mostraram alguns dos minigames, né? Então, sei lá, tem tipo minigame rítmico, tem um que é o Raver Survival lá, né? Que é, sei lá, você vai usar o Joy-Con com um acelerômetro, com um giroscópio pra você ficar remando, né? Então, assim, eu acho que o que eles mostraram bastante é que vai ter interação com o Joy-Con, né? Não vai ser só, tipo, botão smash, esse tipo de coisa. Você vai ter que interagir com o Joy-Con movendo, né, pra lá e pra cá. Eles também, sei lá, só confirmaram que vai ter mais de 80 novos minigames, vai ter aquele modo de tabuleiro que a galera tava exigindo que voltasse, né? E tem aquele modo que o pessoal já viu que você conecta outro Switch, né? Pra fazer um esquema meio jogo de tabuleiro, assim, extra, né? Tipo, ele expande o Switch, né? Eu ainda sinto falta da confirmação, ou não confirmação, não sei se já desconfirmaram isso, que não vai ter tabuleiro online. Eles falam que vai ter jogo, vai dar pra jogar online os minigames, mas eles não comentam nada sobre o modo tabuleiro. Eu acho que o tabuleiro ia ser o ponto-chave pra eu comprar, pra jogar online, mas... Não, você não vai comprar o jogo? Muito provavelmente não. Caramba, cara. Porque eu não jogo com ninguém. Eu não jogo Switch, eu sou um cara muito single player quando é multiplayer online. Mas mesmo sozinho é da hora, cara. Eu não acho. Nossa, eu não consigo gostar de Mario Party sozinho. Eu gosto do modo história, mas é rapidinho. É, eu nem sei se vai ter modo história. Ah, tem, eles confirmaram que vai ter um negócio ali. Single player. Olha só, eu não quero abaixar as expectativas do Jomon, mas o que eles falaram que vai ter online é um online marathon, que é uma mini maratona de minigames lá, né? Eu acho que você vai entrar online e vai ter vários minigames e aí ganha um cara em um determinado número de rounds, só isso. Ah, eu acho meio foda-se, ainda dá pra melhorar no futuro Mario Party, ou se não, numa DLC, atualização, sei lá. Eu tô que nem o Jomon ao contrário, eu não tô convencido que eu quero esse jogo, mas eu vou ter que comprar, porque meu modo de jogar o Switch é totalmente contrário do Jomon, então tem que ter jogo novo e jogo pra 4 pessoas. É isso aí, Jefferson, tamo junto. Town, que é um novo jogo que eles estão apresentando. O melhor título. É, esse título é o Working Title, tá? Ele ainda não é definitivo. Falar isso pro Octopath Traveler. O importante é, esse jogo é um jogo de RPG desenvolvido pela Game Freak. E é um jogo de RPG desenvolvido pela Game Freak para o Nintendo Switch. Então, assim, não tem muito que a gente possa falar, porque a gente não sabe nada dele. A gente viu os gráficos. É, você vai batalhar com os monstros ali, um meio esquema de turno. E uma mecânica que parecia meio Pokémon ali de Jokenpô, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Eu tive a impressão que é em turno zoado, não sei. Eu olhei e falei, parece que não é legal, mas é bonito. É, o jogo vai se basear só numa cidade, né? É pra você se sentir... Acho que é o nome indica isso. A colher... Não, mas é só em uma, não são em várias, assim. Você só vai ficar numa vila. Não é nem numa cidade, né? Eu não sei o que esperar. Eu acho que esse jogo ele é menos ambicioso do que ele parece. Eu acho que o estilo gráfico tá bonitinho, mas acho que vai ser, sei lá, vai ser um jogo mais curtinho. Cities Skylines é um jogo de simulação, pra quem nunca jogou, né, que você tem que administrar uma cidade, né, construir sua cidade. É o SimCity feito direito nesses tempos atuais. Não, é o SimCity que o Jomon não pode te fuder. Mas olha só, esse jogo, ele foi muito aclamado, é um jogo de PC que, assim, a simulação dele é muito bem feita. E, pessoalmente, eu, Mario, eu gosto de jogos de simulação, meio estratégia, que nem você pode gerenciar coisas, né? Eu, Mario, como um fã de jogos desse estilo, eu aconselho muito comprarem esse jogo Cities Skylines, dá pra fazer absurdos nele, lançá-lo para o Switch e até, assim, sem ter uma redução de qualidade, não ter slowdown, esse tipo de coisa. Mas, não promete, porque eu tô esperando sair vídeo desse jogo online quando a cidade chega a 100 mil habitantes pra ver o que acontece com o Switch. É, vamos ver. Mas enfim, se eles lançaram, quer dizer que tá numa qualidade aceitável, né? Tá uma qualidade vendível. Tá bom, vendável. Esse era o jogo referência da Laura Kate Dale quando ela falou que depois dos terremotos esse jogo não podia ser mostrado? Tem desastre nesse jogo? Tem, é normal, você pode causar desastre, inclusive pra, né, pra acontecer alguma coisa. Eu não lembro se tem modo Deus, eu não lembro. Tem no Sin City, é que eu não lembro, eu não quis destruir minha cidade, eu não fiquei puto com ela quando eu tava jogando Steam. Mas, assim, se ela foi, velho, tipo, ela tava, acho que ela só quis causar, sabe? Tipo, acho que não ia pegar nada, não, mostrar esse jogo. Fica a dúvida aí, talvez seja esse jogo. Diamond Cross Machina é aquele jogo estiloso que a gente tinha visto na E3, lá de robozinho. É, ele tem meio que uma pegada meio anime também, né? Então, tipo, você é um mercenário que você é um piloto e tem uma máquina lá. É basicamente um Evangelion da vida. E é isso, ele é bonito. Pô, mas Evangelion ninguém é mercenário, porra. Não, eu sei, mas não é aquele mercenário, mas você entra num robô, porra. Eu acho tão engraçado esse jogo, você dá uma tonelada de tiro e parece que não aconteceu nada, velho. Ah, é. Eu também fico olhando e fico, nossa, mas que foda-se isso, velho. Você pode sair pra porrada também, você não precisa dar tiro. É, você pode sair correndo. Mano, você tem uma porra de um robô gigante, você vai fazer o que a pé, velho. Você vai entrar em outro robô gigante, muito provavelmente. Caralho, mano. Que nada a ver isso. Você tem um robô e entra dentro de outro robô, é isso? É o Iron Man. Não, você sai do seu pra entrar no melhor, sei lá, daria pra fazer isso. Não sei, eu não sei, esse jogo eu tô ele é uma continuação espiritual do Armored Core, não é? É o que você tá falando aí. Eu acho que é isso. E eu dou um foda-se enorme, assim, eu ligo um foda-se enorme pra esse jogo. Yoshi's Crafted World, que é o jogo do Yoshi que havia sido prometido, agora eles anunciaram que vai ser um novo joguinho pro Nintendo Switch. Já tinha vazado o nome também? Já tinha? Não lembro disso. Já, acho que até o Lucas falou no último cast. O Lucas comentou. Essa mecânica que ele vira o 2D, não sei, pra mim era divertido no Paper Mario de Wii, só que aí depois enjoou. Acho que fazer duas vezes a mesma coisa não parece tão divertido. Ah, cara, eles... O argumento de venda deles é, primeiro, é um jogo bonito que... O Yoshi do Wii era um jogo de Wii, né? Esse é um jogo de crafting, né? Que é, sei lá, os cenários é meio tudo construído... De papelão. Papelão, essas coisas. Agora, o que eles colocaram é, vai ter um sistema que você vai jogar a fase indo e você vai ter que jogar ela voltando também, né? Que é o flip side, que eles estão chamando. Então, eu acho que vai ser um jogo mais longo, porque o jogo do Wii U, ele é rápido. Eu acho que jogo de plataforma não pode ser muito longo, senão fica só um porre. Então, eu tô meio com o Jeff nessa, eu fico com medo do que ele pode ser. Eu vou pegar, porque eu gostei do Dylan. Eu acho o joguinho de plataforma do Yoshi legal. Não, e é um jogo muito bonito, cara. Pega só... Sim. Não só por causa da mecânica, mas principalmente. É um jogo que eu acho que tende a ser o jogo mais bonito do Switch, assim. Calma, porra, calma. Segundo ano, cara. Não sei, vamos ver. O do Wii U, foi isso. O Yoshi é um dos jogos mais bonitos do Wii U. Eu vou deixar passar, e eu já gastei muito em papelão, então deixa quieto, literalmente. Eles anunciaram Asmodee Digital, que vai ser basicamente uma coleção de jogos de tabuleiro da vida real. Não é eles, não são Asmodee Digital, não é quem tá portando. Ah, Asmodee? Deve ser, a Asmodee deve ser tipo uma publicadora tipo a Galápagos aqui do Brasil, sabe? Fazendo uma propaganda sem se receber porra nenhuma. Tô chutando. Mas o que eles pegaram foram jogos clássicos, tipo, jogos de tabuleiro, né, os jogos de carta, e vão inserir no Switch pra você jogar no modo tabletop. Então, basicamente, é pra você sentir essa experiência de jogar jogos de tabuleiro de forma digital. Então, entre os jogos, sei lá, tem jogo do Senhor dos Anéis, tem Catan, tem Munchkin. Catan e Munchkin ainda vão ser... depois, né, no futuro. É. E tem aquele Carcassonne, que pra quem não jogou, eu só joguei a primeira vez esse ano, não conheci o jogo, ele é bem divertidinho. Qual é o Carcassonne? É aquele do que a gente jogou naquela luderia famosa? Que eu acho que luderia até também é deles, né? Cara, se eu falei Galápagos, você não pode, você tem problema falar Ludus, cara, a gente jogou na Ludus mesmo. A gente jogou na Ludus? Acho que, não sei se é esse ou Pandemic, mas é aquele jogo que você vai colocando pecinhas, né, de estradas, né, de cidades, enfim. A parada é que você, pelo menos dessa vez, o jogo sabe as regras, né, a gente não sabia todas, assim. Mas aí que é legal, o problema desse jogo de tabuleiro no Switch é que você não pode roubar. Uhum. Talvez eu concorde com o Jomon, assim, apesar de ser bem escroto isso, mano. Mas eu acho que tem outro problema, que a tela é muito pequena pra você ficar jogando tabletop, não sei. Eu acho assim, tipo, é bem mais fácil você levar um Switch do que levar um tabuleiro inteiro, mas aí você perde na questão de enxergar as coisas. Eu não sei. Dependendo do jogo vai ficar bom, mas eu não sei, acho que a maioria dos jogos não vão ficar legais naquela tela tão pequena. Civilization 6, mais um jogo de simulação vindo pro Switch. Acho que a gente já sabia que ele ia ser lançado, né? Já, o Lucas falou no cast passado. O Mario esqueceu do cast passado. Nossa. O detalhe é que você vai poder jogar até 4 pessoas em wireless. Acho que não tem online. Acho imprático você ficar se juntando com a galera só pra jogar Civilization, porque Civilization é um jogo parado, não tem muita ação, etc. Acho que é meio porre, sabe? Você fala isso pra uma geração que jogou War. Não, porra, vai jogar o War, pelo menos você joga o War e pode roubar. E o War eu acho que é mais rápido que Civilization, cara. Na boa. Eu não sei, mas eu acho que a pressão alta que dá é a mesma. Bom, o jogo vai ser lançado na mesma data de Pokémon, no dia 16 de novembro. Uma grande competição pra Pokémon. Eu, pessoalmente, eu gosto de Civilization, sabe? Mas eu acho que é um tipo de jogo que você tem que jogar single player e, assim, você tem que ser bem paciente, não tem ação nem nada. Você só fica construindo coisas, arrecadando recurso, crescendo, evoluindo, por aí vai. Eu não tenho paciência pra aprender a jogar Civilization. É difícil também, não é tão fácil não. Eu não consigo, sempre que eu começo o 5 no Steam, não consigo ir pra frente. Eu começo o primeiro tutorial, eu já fico com sono. pra quem gosta de história, ele vai evoluindo conforme a história da civilização mesmo, né? Então acho que você aprende bastante jogando Civilization. Meu problema não é paciência, é tempo, então acho que eu vou deixar passar isso aí. Starlink Battle for Atlas, não sei o que faz esse jogo, é um joguinho de navinha que vai ter missões de Star Fox. E vai ter o Wolf agora. É o Star Fox feito direito. Então eu pensei nisso, é o Zero feito direito. Nossa. Eu ia comprar esse jogo se ele não saísse no final do ano. Acho que se ele saísse em agosto eu pegava, mas agora que, sei lá, final do ano vai ter muita coisa pra comprar, eu acho que esse jogo vai ser meio esquecido, né? Ah, mas em outubro não tem tanta coisa assim, né? Já que você falou que não sai, você vai pegar Mario Party, você pode pegar ele. Eu tô pensando, mas mesmo assim, pode não ter Mario Party, mas tem um monte de coisa pra lançar de third party, então acho que você fica, não sei, acho que esse jogo vai ser meio esquecido. Eu quero só comprar a Ring. Então, foda-se. The World Ends With You Final Remix, que é um jogo que ele já tinha anunciado, enfim, tá chegando no dia 12. Pra quem não jogou, esse é o jogo clássico do Nintendo DS. É um grande de RPG, aclamado, tem arte... No Nintendo DS. As versões de celular, eu não coloco minha mão no fogo, eu não gosto delas. Mas tem uma partezinha extra, tá? Nessa versão do Switch também. Não lembro se do iPhone também tem. Não, tem só o personagem. A mina tem no iPhone e no Android, mas só que o dia esse eu não tenho. Isso vai ser exclusivo do Switch, mas quando é o pior método de se jogar possível, não sei se compensa. Cara, olha, eu acho que pra quem não jogou, joga esse jogo... Compra no Switch, é um dos JRPGs que eu mais gosto. Puta, trilha sonora, gráficos, se eu não me engano, o gráfico é do Tetsuya Nomura, não é? Não, o jogo é do Tetsuya Nomura. Então, se você também gosta do Tetsuya Nomura... Gosto de Zippers. Mano, joga que é um bom jogo. Ele é um bom jogo, é um bom JRPG, velho. No DS, essa é a pegada. No DS ele é tudo isso que você tá falando. Joga pela história, gente, esquece isso. O cara nem vai ter referência, mano. Se o cara livre, não jogou, então. Não tem como... Tá bom. Não compra esse jogo. Economiza dinheiro pra ir pra Shibuya um dia. Ah, meu Deus do céu. Nossa, você vai ter que se matar em Shibuya pra você ficar vendo os Reapers. Ó. A experiência é outra, cara. É outra. E Xenoblade Chronicles 2, que eles também anunciaram como um RPG, né? Vai ter essa expansão aí do Torna The Golden Country. Que já Golden tá disponível. Golden Country. Tá difícil em inglês hoje, hein, Mario? Pelo amor de Deus. Tá difícil um monte de coisa, cara. esse modo de expansão aí, e a galera tá elogiando bastante. Eu vi que eu não sabia, o jogo você dá pra comprar só essa expansão e jogar o Golden Country, só eu não sabia disso. Dá. Então é um jogo à parte. Tem até físico disso aí. Então, mas até aí eu pensava que eles davam, você abria, tinha lá um códigozinho e foda-se pra você. Foda-se. Eu queria falar que eu preferiria muito mais jogar essa versão antes de jogar o Xenoblade Chronicles 2, sabe? Eu não sei, eu tenho meia versão a jogar um prequel que você sabe como que as coisas vão dar no final. Mas eles trabalharam pensando nisso. Então tem essa diferença. Só que eu tava vendo os reviews, tem 12 horas, eu acho que esse jogo. E eu, quando falaram 12 horas, eu falei, caralho, isso é curto pra Xenoblade. Não sei, 12 horas eu acho que é rushando, viu? De repente, acho que tem umas missões extras, até umas 30 horas dá pra tirar. Eu acho que tem umas partes que é obrigatória. Acho que algumas missões extras são obrigatórias pra você continuar o jogo. Então não é tão extra assim, né? Não é tão extra. Eu acho que o ponto tá aí, mano. Se você não tem muito tempo, joga esse jogo e depois você ouve o podcast que a gente fez sobre Xenoblade 2. Aí já tá, a experiência já tá completa. Boa. Hoje o Jefferson ele tá afiado pra ele fazer recomendações diretas pro Cat. Obrigado, Jefferson. Depois, em seguida, eles anunciaram uma série de jogos de turis, né? Que estão chegando, ou vão chegar, ou a gente já sabia que ia chegar, né? Acho que eu consigo resumir o NBA 2K, NBA 2K Playgrounds e o FIFA 19, que são jogos de esporte que a gente já conhece, mas que vão estar presentes no Switch, né? FIFA 19, não sei o que dá pra falar dele, nem NBA 2K. NBA 2K Playgrounds 2, acho que o Jefferson ele jogou com a gente, né? Ele trouxe pra gente jogar esse jogo, eu achei bem divertido. Não, foi o Playgrounds 1, porra. Foi Playgrounds 1, mas... Enfim. Mas o jogo, desde que a gente jogou, ele melhorou bastante, viu? Tem a barrinha lá de arremesso, tá bem mais acessível do que foi cru quando a gente teve aquela experiência. E agora que ele foi apadrinhado pela 2K, eu acho que esse jogo vai melhorar bastante. Então, se você gosta de jogos de esportes, principalmente 2 contra 2, é bem divertido. Acho que é uma versão bem mais acessível, arcade e divertida do que ficar tentando decorar um playbook de jogadas do NBA 2K. Original. Eles também mostraram o Just Dance 2019, que obviamente a gente também já sabia. Se eu não me engano, esse jogo vai sair até pro Wii, cara. De novo. A gente sabe do 2020 também, A gente tava fazendo leak aqui. Não sei, cara. Vai que acontece alguma coisa aí até 2020. Mano, só se o mundo acabar. pra quem gosta, tem Bruno Mars, tem Cardi B, tem um monte de coisa. Camila Cabello, enfim. Pra quem gosta, tá chegando um novo set de músicas aí, dá uma olhada, porque a gente não manja. É, tem o Lego DC Super Villains também, que vai ter, você vai poder jogar o jogo do Lego, Lego DC Heroes, né? Só que agora você controla o Joker, controla a Harley, controla os vilões da DC, né? Lex Luthor e por aí vai. Eu não posso ser mais foda-se do que eu já sou. E por fim, eles também mostraram Warframe, que é um jogo que a gente já falou bastante, o Jefferson até deu a opinião dele, né, que jogou o jogo, né? Warframe? Eu acho que eu não... Não, é, então, acho que você confundiu, Mara. Não foi o Warframe? Não, gente, eu falava do clone de Advance Wars, que era o Wargroove. Tudo. Então, o que vocês acharam de Warframe? Eu não tenho opinião, eu não posso opinar. Eu também não. Eu posso falar que eu queria jogar era o próximo jogo, que é Team Sonic Racing. Eu acho que... Tava na lista. Nossa. Não, eu acho que a diferença do Team Sonic Racing é que você joga em equipe, essa é a única diferença. Agora só tem personagem do Sonic. Tá bom. E eu acho isso um downgrade aí da versão do Team Sega Race, lá, eu esqueci agora o Sega, All Star Racing. Uhum. Porque era legal ver os caras mais aleatórios da Sega, assim, né? Personagens mais obscuros da Sega aparecendo. Eu acho que a diferença é que só que agora que vai entrar os outros times, você vai ter que pagar como DLC, viu? Ah, e é pior também. Não, eu quero falar também que eu acho que os personagens do Sonic não tem carisma nenhum pra serem personagens jogáveis, sabe? Não sei, cara, fora o Sonic, o Shadow, o Knuckles, o Tails, eu não pegaria mais nenhum, sabe? Aquela coelhinha que eu não sei o nome, foda. A Amy é legal também, mano. Ah, cara, a Amy só nasceu pra fazer par romântico e pra aparecer no Rally 34 também, então... Essa aí é a outra, lá, é a Rogue, o nome da mina lá, a vampirinha? Ah, qualquer uma, cara, se é menina e tem pelo, tá aparecendo também, lá. O Sonic também, até aí. Opa. Mas só para de dar trash talk em fã de Sonic, deixa os caras serem felizes. Não, pode ser feliz, mas eu só tô falando que não tem carisma pra ser personagem jogável. Não tem história, não tem nada dos personagens. Ai, caralho. Eles anunciaram o Luigi's Mansion 3 logo no começo do episódio. A gente não falou, mas ele foi um dos anúncios mais impactantes do Direct, né? E a gente guardou pra parte do Switch e quase esqueceu dela. Eu achei interessante eles abrindo com o Luigi's Mansion 3 e falar, ó, existe essa porcaria? E acabou, é só isso. E acabou, é. Mas dá pra ver, no fundo, quando aparece Luigi's Mansion 3, que são que é o Working Title, né? Provavelmente aqui vai ganhar outro nome, e no Japão vai continuar 3, na Europa também. Mas parece que vai ser uma mansão só, diferente do Luigi's Mansion 2, que são várias mansões estranhas, né? Então você vai ter uma mansão igual no Luigi's Mansion 1. Vamos ver, parece o Tartarus do Persona 3, é uma puta torre enorme, uma mansão torre. Pelo menos vai ser uma fase só. Se for esse o caso, eu gosto. Eu não gostei da versão retalhada de 3DS. E esse jogo é o jogo mais, assim, tipo... A gente não citou, mas ele é mais ou menos esperado, né? Porque teve rumores de Luigi's Mansion e fora que a versão de 3DS vendeu bastante. Então, a sequência era meio quase que... quando? Né? Então, acho que vai ser no terceiro ano do Switch, que é bom. Vocês acham que no futuro pode ter... uma versão HD Collection do Luigi's Mansion 1 e 2? Porque eu acho que o 2 ele não usa, né, muito recurso do 3DS. Pro Switch, acho que pode ter, mas eu não sei se vale a pena tendo 3 já no console, sabe? É porque ele agrega, né? Não é um jogo multiplayer que um substitui o outro. Eu acho que o Switch vai fazer o mesmo caminho do 3DS. Você constrói a engine do 3, aí depois você vai portando as coisas. Você vai dar um copy-paste e vai indo. Eu acho que, mas isso é mais, acho que, talvez, pro final da vida do console. Uhum. Mas é um bom tapa-buraco pra aqueles meses que você não tem nada de jogo. Eu acho que isso aí tá mais pro futuro. Tem uma coisa que me surpreendeu nesse Direct, foi o anúncio dos jogos de Final Fantasy pro Switch. Porque eles não só anunciaram, né, que vai trazer o Final Fantasy Crystal Chronicles, apesar de que nesse caso vai ser só digital, eles também anunciaram, né, que vai ter o Final Fantasy XV Pocket Edition. A gente já falou disso. Nesse caso é só digital também. É, que também é só digital. Eu queria esclarecer uma dúvida que eu não entendi. Crystal Chronicles, o multiplayer é só online? Eu não duvido que seja, porque ele é o jogo que no, na época da GameCube, né, original pra GameCube, você tinha que ter aquela aquela chuva de controles de Game Boy Advance e do cabozinho pra conectar o Game Boy Advance. Então acho que cada um tem a própria tela. Oh, o jogo é muito bom, mas era bem merda esse tipo de jogabilidade, tá? Agora você vai ter essa opção de jogar, pelo menos o wireless. Não sei se online é só online, né? Mas você tem o wireless, não tem? É, eu acho que o wireless sim, mas eu acho que não dá pra jogar, por exemplo, passa o seu controle. O jogo a sequência de DS era tão legal que você fazia crossplay com o Wii. Todo mundo jogava, cada um com sua tela dividida. Eu acho que poderia, sei lá, dividir a tela em 2 e 4 e fazer esse jogo funcionar local. Eu não sei. Eu fiquei com essa sensação. Aí cada um vai jogar com seu Switch, né? Ah, é que eles estão portando pro PS4 também, tem que economizar, né? Não vai fazer o negócio dividindo aí. É, uma coisa que eu não gosto é que você tem que ficar na mesma área, né? Tipo, a câmera não se expande nem nada, né? Tipo, tem um círculo lá que você tem que ficar junto. É, eu não sei. Eu não lembro. Eu não joguei o versus GameCube. Nem lembro o GameCube, mas se você assistiu o trailer, os jogadores eles têm que ficar numa mesma área, ó. Então não faz sentido você não poder jogar local. É, aí ele concorda. Além do Crystal Chronicles, que nem eu já falei, eles mostraram o Final Fantasy XV Pocket Edition, que eles tinham anunciado na semana passada, né, por conta do Nintendo Direct não ter rolado. É, pra mim, é o Final Fantasy XV que o Nintendo Switch merece, não sei se merece, vai, mas... É o que ele consegue, é o que ele pode ter. É, acho que sim, cara. Obviamente, no Final Fantasy XV não roda no Switch, né? Não, obviamente, mas... Não roda nos consoles que ele lançou, mano, aquela engine toda cagada dele... Ou é um jogo de pão duro, né? Você não quer comprar, sei lá, você tem um PS4, não quer comprar a versão $60, você vai, sei lá, é 20, 30, não sei. É, não é. Ah, mas em promoção fica mais barato, velho. Pô, o Final Fantasy XV original já tá relativamente antigo, né? Já tem bastante promoção dele. Então, imagina esse jogo na promoção, vai ficar tipo $5. É, pode ser, aí sim. Eu não sei se entra em promoção, tá? Eu acho meio carinho, mas eu comprei esse jogo no iPhone, eu joguei ele. E pra quem quer saber a história e se divertir um pouquinho com a mecânica, ele é bom. Não, se você quer saber a história de Final Fantasy XV, não joga Final Fantasy XV. Viva na expectativa que é melhor. Não, calma lá. O problema é o Chibi mesmo, ele é uma versão muito limitada em gameplay. Então não espera ter a mesma experiência do Final Fantasy XV, porque não é. Tá, é um supletivo do Final Fantasy XV pra quem quer jogar. Ah, Final Fantasy XV é uma porra. Vamos continuar. Vamos falar dos Final Fantasy que são bons. Não, calma lá, tô chegando lá. Além, antes dos Final Fantasy, a gente tem que falar dos jogos que são meio... os spin-offs, né? Os spin-offs, né? Que tem o World of Final Fantasy Maxima. Nunca joguei, nunca ouvi falar. Sério que você não conhece o World of Final Fantasy? Nunca joguei. Nossa, eu joguei a demo no PS4 e agora no Switch me parece interessante, assim. Eu olhar e falar, esse eu jogaria no Switch. Achei interessante. Os personagens da série Final Fantasy estão os chibizões, né? Eu já tinha visto agora que você falou, eu já tinha visto as imagens, etc, né? Mas, vamos lá, mais um jogo de chibi aí de Final Fantasy pros consoles da Nintendo, né? Mas esse é um chibi bonito. Ah, tá. Eu acho mais feio do que o chibi do Final Fantasy XV. Ah, nem fudendo, mano. Esse tem cara de ser uma carinha mó bosta no Final Fantasy XV. Os olhinhos lá estranhos. Aí eles são fofos. E o Chocobos Mr. Dungeon Everybody... Que, mano, eu adoro Chocobos Dungeon, é uma das minhas franquias spin-off do Final Fantasy favorita. Eu comecei a gostar de Dungeon Crawler por causa do Chocobos Dungeon. Ele é bem divertidinho e esse jogo, sei lá, você pode roubar as habilidades dos inimigos, né, enfim. E o Chocobo é uma gracinha, então eu com certeza vou pegar. Eu não gosto de Mr. Dungeon, então esse aí... Mas eu fico feliz por estar vindo. É a mesma coisa de todos os Mystery Dungeon? Só muda esse. Ele é por aí. Você vê, a gente viu no vídeo, ele é também quadradinho, você fica olhando pro carinha, aperta o botão pra atacar, e vai ter co-op. E por fim, uma grande revelação que os jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 de Final Fantasy vão chegar para o Nintendo Switch, né? Mentira, é tudo do PS4. Não é nada do PlayStation 1 nem do PlayStation 2. São jogos que já lançaram PlayStation 1 e PlayStation 2, tá? Que é o Final Fantasy 7, 9, 10, 10-2 e o 12, Desadia Cage. Enfim, eram jogos exclusivos da Sony, não são mais. Estão indo pra tudo que não tinha, né? Ter Xbox, vai pra Switch e o que não tinha no Steam, tudo foi. É, óbvio, né? Tipo, a gente falava da Sony, mas eles acabaram chegando no Steam, né? Mas chegar pra Nintendo é meio impactante, porque o Final Fantasy ele surgiu nos consoles da Nintendo. Aí quando ele foi pra Sony, a galera falava, não, porque agora só tem na Sony, é exclusiva, etc. Ver esses jogos rodando em console da Nintendo me assusta, cara. Tipo, pra quem viveu essa época, né, de rincha entre Sony e Nintendo... É meio chocante ver esse jogo. É que a Square Enix ela brigou com a teve uma divergência ali com a Nintendo, e aí ela foi pra Sony, né? Final Fantasy VII, né, sendo a quebrada, assim. Já era estranho ver o Cloud no Smash. Smash, é. E agora a gente vê ele no Switch. No jogo, o Final Fantasy VII, provavelmente o único Final Fantasy VII que a gente vai conseguir jogar nessa nossa vida. Então, eu acho isso da hora, e eu vou comprar pela terceira vez Final Fantasy VII. Eu acho que isso mostra que a Square tá investindo no Switch, e que essa sensação de estranheza é só pra gente que acompanha a indústria de jogos, mas o que na verdade é só do tipo, cara, tem base instalada, tem gente pra vender, então vamos colocar aqui, não tem nem rusgas do passado que impede você fazer as coisas, então acho que é só a ordem natural de tentar vender as coisas. Não, eu acho ótimo, eu acho que eles acertaram no anúncio, porque é o nicho de mercado que eles ainda não atingiram com esses jogos, né? Assim, acho que é o nicho que eles... O maior nicho que eles com certeza não acertariam, que é o público da Nintendo, que teoricamente não teria jogado esses jogos, né? Exceto as pessoas que jogaram em outras plataformas. Mas quem só tem console da Nintendo não teria jogado esses jogos. Quem só tem console da Nintendo e se recusa a jogar qualquer outra coisa não vai jogar porque tem mágoas do passado aí. Ah, não, mano. Ah, não. O cara tem que ser meio retardadinho, né? Mas olha só. Todo mundo sabe que eu sou fanboy de Final Fantasy IX. E eu comprei a versão do Steam também. Uma das coisas que me agradou, obviamente, é o remake dos gráficos, né? Porque eles dão uma remodelada nos personagens, apesar do fundo ficar uma bosta, né? Ficar um JPG de baixa qualidade. Mas um negócio que eu não gostei é que eles adicionam aquele modo lá de você colocar level máximo, habilidades máximas, né? Você ficar invencível só pra você curtir a história. E, tipo, sei lá, apesar de existir, eu sei que vocês já vão falar, olha, só não usar esse modo e se divertir. Então, exatamente. Você já sabe a resposta disso. É, mas me incomoda. Você vai comprar esse jogo, mano? Vou. Ah, e a gente sempre faz piadinha aqui com o Jomon. Você vai comprar o mesmo jogo 3 vezes e vai passar ileso? Tu não vai falar nada, não, Jomon? Eu só deixo os ouvintes julgarem. Eu não julgo ninguém. Ah, vocês estão considerando a versão do Play 1? Porque eu comprei a do Play 1 e a do Steam. Então, sim, eu considerei. Eu tenho a versão do Play 1 original, tenho a versão do. Original? Do Play 1 até o original. Eu tenho o me exibindo, eu tenho o 789 original, mas o. O set original do Play 1, eu comprei no Play 4, eu vou recomprar no Switch ou Final Fantasy VII. O 9 eu não vou, eu tenho no Play 4 e foda-se. Olha só, eu tive algumas opções de comprar o Final Fantasy IX original e eu falei miseravelmente porque eu quis, sei lá, economizar. Não me arrependo muito porque, porra, ele só ficaria na minha estante pra eu olhar pra ele e falar, ah, eu tenho um jogo original. Porque eu acho que é basicamente o que o jogo faz. É pra isso, serve pra isso. Então tá bom, vai. Enfim, pra mim não é comprar 3 vezes, né? Porque vocês entendem, porque eu tinha a versão meio... Né? Mas você vai comprar a do Steam e a do Switch a mesma versão. Né? Se alguém tem dúvida, vai ser isso. Não vai ser outra versão. A Square Enix não vai portar de novo esses jogos. Vai ser a mesma versão que tem no PS4. Final Fantasy IX eu não tenho certeza porque eles não falaram nada, tá? Os outros eles colocaram remaster lá, mas o 9 no Steam tá como HD e nesse não tá. Vai cagar, mano. Falando de Smash Bros. Agora, eles anunciaram que vai ter esse bundle, né? Que vai trazer um Switch especial, vai ter os controles especiais e também o Docker com a carinha dos personagens, né? E obviamente vai trazer o jogo. Qual Dock vocês gostaram mais, de Smash ou Pokémon? Pokémon. Eu preferi, acho que do Pokémon também. O Dock e o controle. Não, então, o Dock eu preferi do Smash, mas os controles de Pokémon, meu amigo, eu passei mal. Eu acho o Pikachu e o Eevee mais bonitos que... Alguns personagens de Smash jogado ali na capa. Ah, eu achei legal. Porque eu acho que tem tudo a ver com a Nintendo, ter todos esses personagens no dock, sabe? Eu tô com o Mario, eu prefiro o dock de Smash e o controle de coisa. Só que eu não vou comprar os docks, acho que eu só vou ficar com os controles mesmo. Então, dá vontade de só comprar os docks, velho. Eu fiquei olhando assim, é que eu não gostei da cor dos controles. Isso é só no Japão, por enquanto, não é? O quê? As partes separadas. As partes separadas vai ser... Pelo menos a informação no Japão é que é só na My Nintendo Store. E os controles da Eevee separada, da Eevee do Pikachu separado, você vai conseguir achar em centro Pokémon. aqui no Japão. Mas é só no Japão, por enquanto. É, agora no resto, acho que talvez vai ser anunciado depois. Vai ser, talvez, alguma parceria com uma loja exclusiva. Ou você importa. E, além disso, eles anunciaram um personagem que tava todo mundo comentando. Não foi o Aluigi, mas foi melhor. Eu me arrisco a falar isso porque eu sou fanboy. Não vai ter o Aluigi. Que é a Isabelle, né? Que ela vai ser o Echo Fighter do Villager. Não vai ser Echo Fighter. Você não errou. Vai ser? Claro que vai, cara. Não. Ela não vai, ela vai é personagem... Ela é o número 68. Ela vai ser o Dr. Mario, que é um personagem coisa, mas é, parece um Echo Fighter. É, então ela tem base no Villager, só que os movimentos dela são... Aparentemente, né, essa é a desculpa que o Sakurai poderia dar. Os movimentos dela são diferentes o suficiente pra ela ser uma personagem considerada separada. É, alguns movimentos, né? É que ela tem, acho que, 3 golpes copia, basicamente. Não, olha só, o que deu pra ver no trailer, né? É, o Virger, ele planta uma sementinha, rega e nasce uma árvore, né? Sim. No caso dela, quando ela planta, ao invés de sair uma árvore, sai aquele foguetinho pra cima. É, ela sai um giroide. Exatamente. Claro, é uma mecânica diferente, né? Mas não é tão diferente assim, acho que daria pra adaptar. Ela não tem 3 etapas, ela só coloca e ela pode sair e usar. Então é... É meio que uma bomba do Snake, parece, essa coisa, né? Entendi. Até um moveset... Assim, o B-frente do Villager é ele colocar o giroide, que no caso, onde ele usa o giroide, é colocar o giroide na frente e o giroide vai. O dela, aparentemente, o B-frente dela é a vara de pescar. Então ela tem bastante golpe diferente. Então, e faz sentido, né? Porque quando comentavam a suspeita de ter a Isabelle como Echo Fighter, você não consegue ver ela com um machado... Como Villager, sabe? Não é natural da Isabelle ter um machado, não é normal ela plantar as coisas. É, eles não descaracterizaram o personagem, né? Ela é uma personagem mais inocente, enfim. Até no trailer dá pra perceber isso, né? E é isso que eu gosto nela. Então, você vê que os golpes dela meio que acontecem sem querer, né? Ela explode um daqueles... Né? Tem um nome pra aqueles pop, né? Que você estoura e sai foguetinho, assim. É bombinha de festinha, os negócios, né? É quando ela resgata a personagem, né? Por aí vai. Então, as coisas que acontecem com ela são meio sem querer. E eles não tiram a essência do personagem. Sim, sim. Uma dúvida. Quando vocês estavam vendo o trailer, vocês sabiam que era Smash logo que começou? Ou vocês demoraram pra perceber que era Smash? Tipo, ela teve que receber a carta ou falar que ela tá no Smash? Pra mim teve que falar porque eu pensei que era o jogo. Eu pensei que era um novo Animal Crossing. Ah, não. Eu já achei que era Smash. Aliás, eu achei... Eu achei mais... Eu achei, assim, quando eu vi, eu achava que eram os dois. Mas se eu tivesse que apostar um, era mais Isabelle no Smash. E não anunciar Animal Crossing. Só deixar em... Tamo trabalhando. Então, é que eu não pensei, porque aqueles gráficos me chamaram a atenção, sabe? Mas era um gráfico mais trabalhado, né? Um gráfico que a gente ainda não viu de Animal Crossing. Então, eu falei, mano, que da hora, olha só. E ela começou falando, ó, o Villager tá longe, né? Tá cuidando do Smash e do camping. Do campsite, né? É, do campsite, é isso que ela fala. Então, eu falei, olha, eu acho que é um jogo do Animal Crossing. Eu fiquei grudadíssimo. Pô, quando ela falou Smash, ela representou... Mano, é impossível que no Animal Crossing eles... Não, assim, né? Poder fazer uma piada igual Kid Icarus. Mas eu acho que eles nunca iam comentar de Smash em Animal Crossing, sabe? Tá, entendi. Mas enfim, meu coraçãozinho tava pedindo pra um jogo de Animal Crossing, né? Por isso que eu tava na expectativa. Sim, sim. Não, faz sentido. Foi uma pegada legal, só que assim que ela apareceu, eu falei, daqui a pouco ela vai falar alguma coisa que ela vai estar no Smash. Eu pensava que ia aparecer igual o Corrin, sabe? Que eles mostram um gráfico do jogo e aí fala, ela choose Smash. Eu achava que ia dar uma coisa disso. Entendi. É tão engraçado que o texto fica demorando pra ir, aí você fica lendo aquilo ali, parece câmera lenta, você fala assim, pô, aperta um A, um B pra acelerar esse texto da... Essa porcaria aqui. Demorou uma eternidade a introdução da Isabelle no Smash. Ah, mas foi legal, cara. Eu vomitei arco-íris com esse trailerzinho dela, mano. Eu assisti várias vezes, inclusive. Eu já falei que eu vou virar main com alguns personagens, né? Tô prometo isso toda vez que vai ter Smash, mas foda-se, né? Mas eu vou jogar bastante com ela. Ela vai ser uma personagem interessante de jogar. E no fim do trailer dela, mostraram a Tonook. Só que aí tinha uma frasezinha embaixo, eu pensei, mano, será que vão colocar ele no Smash? Mas quando eu li, tava escrito. Não é o gameplay atual, eles falaram. Ah, não, isso, não é... mas na Isabelle, quando apareceu, também era. Também apareceu isso, sim, apareceu isso aí. Ah, então não tinha prestado atenção, mas quando eu li isso, eu falei, caralho, é jogo do Animal Crossing. Falei, talvez coloquem um Tonook no Smash, mas quando eu li então, isso... Então, eu achava que nele ele ia ser Echo. Eu achava que ele ia entrar como Echo Fighter da Isabelle. Mas, mano, ainda bem que mostraram esse Animal Crossing, cara. Tipo, eu fiquei muito feliz. Apesar de não ter nada... Né? Só mostrar o Tonook, eu fiquei muito feliz. Você se sentiu igual um fã de Metroid? É, exatamente. Tipo, o jogo existe, relaxa aí que vai ter em 2019 e tá chegando só Animal Crossing. E, mano, você tem noção que ano que vem a gente tem Pokémon e Animal Crossing? Fire Emblem. E Fire Emblem? Não, foda-se. Quase não, que eu concordei não, ainda, não sei porquê. Mas então. Luigi's Mansion. E Pokémon. Não, então, eu fiquei impressionado. Eu achava que Animal Crossing não ia sair ano que vem por causa de Pokémon, né? Porque esse ano, assim, vai ter Pokémon Smash, mas eu acho que Pokémon eles estão jogando mais baixo. Esse Pokémon. Eu acho que Pokémon ano que vem eles vão colocar a força que eles têm. Ou pelo menos vão fazer, encher o saco igual encheram com São Imun. E aí nisso eles vão ter dois jogos pesados, né? Multiplayers pesados. E que dias de passagem são multiplayers que um come o outro, na minha opinião, né? Talvez, é. Eu acho que... Eu não sei se os públicos competem diretamente, mas são dois públicos muito fortes, principalmente no Japão, mano. E a gente é um exemplo que acho que aqui o Animal Crossing, o New Leaf, ele saiu em 2013, né? Saiu na mesma época de Pokémon XY. E o ponto que eu parei de jogar Animal Crossing New Leaf é no dia, exatamente no dia que saiu o Pokémon XY. Que aí eu me dispensei da cidade, coloquei lá as flores perfeitas, mano. Adeus. E aí eu fui pra Kalos, e aí eu tenho um maior medo disso acontecer, e agora num período muito menor. Não, mas eu não acho que vai acontecer não, cara. Eu voltaria pra jogar Animal Crossing no Switch, não sei por que eu tô falando isso, mas eu acho que eu voltaria. Mas vamos lá, calma, olha só. Uma coisa que eu quero lembrar vocês é, não teve Animal Crossing no Wii U, teve aquele bosta lá de tabuleiro, né, que ninguém quer lembrar. E teve aquele aplicativo lá pra você passar as fotos do 3DS. É, no Wii não teve também, né, não lembro. Teve, o City Folk. Ah, então é, o City Folk, verdade. Mas, desde o Wii U a gente não tem esse Animal Crossing. E, mano, tá chegando todas as franquias pro Switch, tá vindo Animal Crossing, Pokémon vai começar pela primeira vez, o jogo principal. Eu acho que eles colocarem jogos apressados, assim, já vai lançar em 2019 juntos, quer dizer que eu acho que a gente pode esperar por muito mais coisa, muito mais franquia que vai chegar pro Switch, sabe? Tipo, eu acho que não tem Metroid jogo... 2021, acho, então. Mano, 2020. Talvez Star Fox possa chegar em breve. Acho que Kid Icarus não é uma possibilidade, sabe? Acho que tem muito jogo, muita franquia que a gente não tá considerando que ainda acho que vai chegar. E franquia forte, pesada. Eu acho que, assim, a parte negativa desses anúncios é que a gente não tem 9P, né? É mais do mesmo. É, mas, pelo menos, eu acho que algum desses anúncios que eles colocam em 2019 talvez escorrega pra 2020. E coisas anunciadas, sei lá, há anos atrás. Que seja The Dimension e não Animal Crossing. É, então, e coisas anunciadas atrás, tipo, Bayonetta 3 também vai pra 2020, junto com Metroid, eu não sei. Eu acho que esse calendário, a Nintendo soltando agora, é muito precipitado. A minha impressão é a seguinte, tinha o Switch Online pra anunciar, aí você joga no começo o Luigi's Mansion e Animal Crossing no final. Dois títulos que não precisavam ser anunciados, mas você joga pra aumentar o boom do Direct e esquecer da porcaria do Switch Online. Eu acho que Animal Crossing é importante você mostrar no mesmo do online. Porque Animal Crossing ele pode ter muita feature no online, assim, que ajuda o jogo, assim. O Animal Crossing ele tem uma pegada multiplayer muito forte. E o do 3DS já tem um online muito forte. Só que do jeito que eles mostraram de fato, eles só falaram, existe? Não ajudou. Eles poderiam ter detalhado um pouco Animal Crossing, pelo menos. Assim, eu tava lembrando da Direct da E3, né? Eu, assim, em questão de hype, essas coisas, eu não tava muito com hype pra jogos. Pra essa Direct, eu fui surpreendido. No da E3, eu tava com muita expectativa e eu fiquei, né? Smash, acho que foi muita coisa. Acho que tem alguns anúncios que aconteceram nesse Direct, poderiam ter acontecido na E3, que melhorariam. Tanto a Isabelle quanto esse Animal Crossing que estaria anunciado, eu acho que poderiam fazer parte, sabe? Não é tanta diferença, são 2 meses de diferença. Eu acho que eles poderiam ter apresentado... Agora é setembro. É, novembro. É um pouco. Mas é verdade, junho, né? Tá considerando julho. Então são 3 meses. E eu acho que daria pra colocar lá que acho que daria maior impacto na apresentação da Nintendo na E3. Não que tenha sido ruim, pelo contrário, eu acho que faria melhorar. Eu me senti muito bem assistindo essa apresentação. Fiquei hypado mesmo no final. Falando, mano, tem muita coisa vindo pro Switch e enfim, os meus jogos preferidos estão chegando. Tô muito feliz com isso. Eu vou mais ou menos nos dois aí. Eu concordo acho que mais com o Jefferson, que pra variar. Eu fiquei feliz também, só que quando eu paro assim, o Final Fantasy VII é ano que vem. O Animal Crossing é se pá ano que vem, é um 2019... a la Metroid, sabe? Ah, estão trabalhando, uma coisa que todo mundo já sabia. Luiz Manson também. E o resto é tudo Pokémon Let's Go, a gente já sabe que vai vir, a gente já conhece há muito tempo. Smash a gente sabe também que vai vir. Então não mudou muito o cenário desse final de ano. Assim, acho que o que eles colocaram foi o Katamari Damacy, é legal isso. E no Super Mario Bros. Deluxe U. É, mas, Jomão, não tem mais espaço pra colocar jogo pra esse ano. Não tem. Mas a gente tava comentando esses dias que tem, que tinha exatamente esse mês, por exemplo, é um mês mais fraco, mês que vem é um mês mais fraco, acho que mês que vem principalmente é um mês mais fraco, esse mês sai Super Mario Party? Não, esse mês não, mês que vem, outubro, sai Super Mario Party e sai alguns jogos. Sim, eu acho que ainda tinha assim, esse vai unir Super Mario Bros. Deluxe, eles usaram correto, não é um jogo que tem muita expectativa, coloca pra esse ano, foi colocado pra esse ano, né? Janeiro. Ah, janeiro? É verdade, tá. Então, né, então foda-se, eu tô no Super Mario Bros. Deluxe, viu? Foi colocado no ano que vem. Então, tipo, esse Direct foi totalmente, não foi no nosso final de ano, foi essas coisas que a gente mostrou, vai ser lá pro ano que vem, depois. Então eu fiquei meio mais ou menos, assim, eu gostei de tudo que anunciaram, só que não muda o estado atual do Switch. Poderia ser o Direct de janeiro, isso aí. Poderia. Pra você começar o ano bem. Não. Ia demorar muito tempo pra saber que ia ter um Animal Crossing, cara. Eu acho que tá no tempo certo. Quanto antes. Mas você vai. Então, o problema é que a gente vai rever o Yoshi em futuro Direct. A gente vai cipar um dia ver Animal Crossing. O Metroid um dia vai aparecer. É um monte de coisa que todo mundo já sabe. Luiz Mansa, todo mundo já sabe. Sempre e assim, cara. Sempre tem metade de coisa que a gente já sabe e metade de coisa que a gente não sabe. Foi isso que aconteceu, ué. Mas a diferença é que na Nintendo a gente não esperava tanto. Agora eles estão mais, tipo, solta logo, aí depois eles ficam sem bala na agulha e depois você tem que fazer um Direct inteirinho só com Smash. Não, isso aí é hype, velho. Isso aí é hype. Vocês estão hypando demais, velho. É só não criar expectativa e vocês verem como é que vocês vão ficar felizes. Não, mas é porque a gente vai rever tudo que foi anunciado, a gente vai rever, só que agora vai falar, ah, olha, o jogo de verdade é isso, então. Não vai ser um vídeo jogado, assim, então... Mas, João, mano, tem uns 6 anos de Nintendo Direct aí pra você se acostumar com isso, cara. Ai. É, pra você que tá ouvindo agora, normalmente a gente faria uma sessão de comentários agora, né, de interação com o ouvinte, que a gente leria os comentários que vocês deixaram na página do episódio passado. Porém, esse episódio ficou muito grande. Então o que a gente vai fazer é gravar um outro episódio com a sessão de comentários à parte, e aí, provavelmente a gente já vai incluir os comentários deste episódio. Então, é pra você que está ouvindo agora, entre na página do episódio, no nosso site, estação64.com.br, e comente as suas impressões do Direct, críticas ou sugestões que você queira fazer pra gente, alguma coisa que a gente comentou no episódio, que você queira discutir, que a gente vai ler no próximo episódio. Também mande perguntas ou outras coisas que você queira saber da gente, não necessariamente envolvendo episódio que nós também leremos, tá? Então é isso, e até esse episódio especial que provavelmente vai ser lançado ainda essa semana. Ou não. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.